Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Bom dia. Estou aqui com o professor Fábio Peixeiro, da Escola Secundária Severino de Faria, que nos vem falar um pouco do curso profissional técnico de apoio psicossocial. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado pelo convite. Tal como tu disseste, eu sou formador na Escola Secundária Severino de Faria, do curso de apoio psicossocial, mais especificamente da área da animação sociocultural e também um bocadinho da parte das áreas de expressões. E pronto, agradeço o teu convite por estar aqui e vamos então, se quiseres seguir já para as questões, para as perguntas, sim. Estás à vontade. Do seu ponto de vista, o que é o curso profissional técnico de apoio psicossocial? Ok, então o curso é um curso que qualifica jovens, neste caso jovens com um nível 4 de formação, que dá equivalência ao 12º ano, e é um curso que dá uma formação um bocadinho polivalente para jovens que irão trabalhar e intervir em diversos grupos, em diversas comunidades. Poderá ser em grupos em que comunidades em que haja algum problema social e que possa vir a ser melhorado com a intervenção deste técnico, ou poderá ser em entidades, em associações, em IPSS, ou também poderá trabalhar com diversos grupos-alvos. Qual é que é o principal objetivo do curso para com os seus alunos? O principal objetivo do curso para com os seus alunos é exatamente qualificar os alunos para que tenham uma formação mais sólida e consigam, portanto, além de concluir o 12º, consigam ter uma formação de nível intermédio e que possam conseguir vir a trabalhar, tal como eu já disse há pouco, em diversos tipos de instituições, quer do caráter social, quer do caráter educativo, quer da área de comunitária também, basicamente é por aí. Acha importante o curso estar ligado ao voluntariado? Sim, o voluntariado é sempre uma prática e é uma mais-valia para os jovens. O que é que acontece? Claro que o voluntariado é uma bagagem que cada vez mais é importante para os jovens. Porquê? Dá experiência prática, promove o contacto com a vida real, promove o contacto com diversas entidades in loco e também com diversos públicos, e é sempre uma experiência e uma mais-valia que fica até para o currículo da pessoa em si. Terá sempre algumas benesses e alguns conhecimentos e também por aí vê-se também que os jovens são voluntários, se calhar são mais proativos e que têm a vontade de realmente fazer um bocadinho mais pelos outros. E o curso também vem um bocadinho ao encontro disso que acabei agora de mencionar. Uhum. Este curso em prática em contexto de trabalho, pode-nos falar um pouco o que é isso? Ok. Prática em contexto de trabalho é vulgarmente a designação vulgarmente é designado por estágio. Ou seja, tem um estágio com uma duração de umas horas grandes, em proporção à questão mais teórica do curso, dividido entre o segundo e o terceiro ano. O estágio pode ser em diversas entidades, pode ser em comunidades, pode ser em entidades ligadas à primeira infância, à infância em si, com jovens, com pessoas produtoras de ciência, com idosos, ligadas ao setor de sensibilização para algum tipo de ações ou problemáticas, e pronto, é sempre mais-valia porque os jovens, mais uma vez, têm um contacto com a vida real, têm um contacto com técnicos já qualificados e altamente qualificados, que também vão dando alguma formação nesse local aos jovens. Daí, ter o nome de formação em contexto de trabalho. Ou seja, os jovens levam alguns dos seus conhecimentos, foram adquiridos na escola, mas também aprendem com os vários técnicos que estão ligados às entidades onde estes jovens estão, de facto, a desenvolver a sua formação em contexto de trabalho. Podia-nos dizer quais é que são as principais saídas do curso, que o curso proporciona? Ok. Principais saídas profissionais podem ser essencialmente na área social e comunitária, portanto, IPSS, instituições de idosos com crianças, portanto, instituições essencialmente de caráter social e de apoio a diversos públicos-alvos. Na área comunitária pode ser um trabalho mais de intervenção comunitária e, se calhar, podia ser mais através do poder local, poderiam então desenvolver algum trabalho mais neste âmbito. Outra área de saída será também a parte educativa em escolas, em jardins de infância, portanto, dando algum apoio, desenvolver algumas atividades lúdicas com crianças, que é de facto o público-alvo deste tipo de instituições. A área da saúde também poderá ser uma área em que os jovens deste curso poderão desenvolver o seu trabalho e o que é que poderão fazer. É uma área que ainda precisa de ser um pouco explorada. Dentro desta área da saúde, poderão trabalhar desenvolvendo algumas ações de sensibilização e promovendo o apoio e acompanhamento de pessoas com algumas problemáticas ou até famílias de pessoas que estão a passar por alguma situação clínica menos favorável. Daí poder desenvolver o seu trabalho um bocadinho em hospitais, em centros de saúde, em centros de respostas integradas, e neste momento também temos uma colega vossa a fazer a formação que tem este trabalho neste tipo de respostas, ou seja, uma entidade trabalha com algumas dependências, nomeadamente toxicodependência, álcool, drogas neste caso também, outras dependências que também são cada vez mais faladas que das tecnologias, e desenvolver também aí algum trabalho nesta área da saúde, que ao fim e ao cabo também está relacionado um bocadinho com a área comunitária. Depois, portanto, já disse a área social e comunitária, a área da saúde, a área educativa, basicamente são estas as saídas profissionais. É um leque vasto, essencialmente trabalhar com públicos e para pessoas com diversos grupos de alvos, sejam eles mais novos, sejam eles com uma maior idade, promovendo sempre um acompanhamento das pessoas, das famílias, e com isso tudo proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Basicamente é isso. Como é que é ser formador neste curso? Como é que é ser formador neste curso? Bem, isso é um desafio, é um desafio. Por vezes temos experiências muito boas e realmente vão ficando e que nos marcam para a vida. Outras vezes há momentos sempre menos bons, menos agradáveis, mas temos que, ao fim e ao cabo, tentar contorná-los e sabemos que estamos a trabalhar com jovens e com pessoas que também são por si individualizadas, que também têm problemas, também às vezes trazem problemas para a escola. E, portanto, ser formador neste curso, além de formar e de ensinar, é também trabalhar um bocadinho todas estas questões com os jovens, estas questões que poderão ser tratadas e trabalhadas com alguns problemas da adolescência, tentar também apoiar, ou seja, mais que formar e mais que educar, é essencialmente também ajudar e tentar conduzir os jovens para que venham a ter sucesso, quer a nível profissional, ou seja, no seu futuro, após acabar o curso, quer até a nível pessoal, ou seja, é quase como um orientador, um instrutor para a vida. É isso que eu sinto um bocadinho neste curso. Como é que foi a sua primeira experiência com este curso? Ora bem, a minha primeira experiência com este curso foi exatamente na escola. Já trabalhava, portanto, no terceiro setor, na área social, já trabalhei em algumas entidades e depois comecei-me a ligar ao mundo da formação. A primeira experiência foi nesta escola e noutra escola, onde também trabalho. Pronto, foi um bocadinho conhecer um bocadinho aquilo que era melhor o curso, porque já trabalhava noutra idêntica, era o de animador sociocultural, ser um bocadinho o curso, que tem um bocadinho, as áreas de intervenção são um bocadinho diferentes do de animador sociocultural, que era o anterior da escola, passa essencialmente mais a uma nova área que não era tão vista e tão trabalhada no de animador sociocultural, que era da área da saúde e de intervenção psicossocial. Portanto, foi exatamente uma experiência de conhecer, identificar, para depois vir a trabalhar convosco, com vocês jovens, tudo aquilo que está ao invés deste curso. Ok, assim concluímos. Gostaria de agradecer ao professor por ter vindo, à Rádio Telefonia do Alentejo por ter proporcionado este momento e às minhas colegas de grupo. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Apoio Social.